Muito obrigado, meu caro, de vocês. Boa, boa. DJ Valmix. Essa menina, puro talento, descendo. Joga a mãozinha pro alto que tá enlouquecendo. Essa menina, puro talento, descendo. Joga a mãozinha pro alto que tá enlouquecendo. Obrigado, obrigado, obrigado, meu Deus. Coisa boa. Tchau, gente. Valeu. Valeu.